É Intersom, o som de Coroçá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma, vai, toma, no complexo da DF, fazendo fugida, é muito show, milhão, viu? Pensando dentro das produções. Assim, ó, assim, ó, assim, ó. Sempre lotado, todo sábado eu tenho que partir. Vai girar! Porque você não me atendeu. Já tava mó preocupado. Galera, pro álcool, é isso, é? Pro álcool, é isso. Lá no fundo, um abraço, viu? Já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Léo Lima dos caras doido. Valeu, Léo Lima, garoto! Vamos! Canta aí! Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Aí baixou de novo já nisso aqui, ó. Mudou quando soube que. Tive que dar o ganho, viu? Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Alô, Paulo do Leão! Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Como se eu tivesse outro alguém. Galera de Coraci do piquenique. Já disse que tô fim. Alô, galera de Coraci. Deixa de ciúme focar em. O Davi comanda os caras doidos. Ai, ai. Tá na hora de pensar. Canta aí, vai. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem. Agires assim. O Lourinho da Inteira, Silvano Silva, Paulinho, Edson Lima, garoto! O Ajude vai! Tá nessa prova, é o seu pai de chatar nessa prova, é o seu pai de chatar nessa prova, é o seu pai. A milenda de equipe aia! Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Canta! Agora vai pagar o que me fez sofrer. Geme, geme, geme, geme, geme, geme, geme, geme, geme. Agora, agora. Canta, canta, canta, canta. Todo dia sofro tentando entender. Porque não sei ficar sem você. Eu te amo. Alô, menino, tá aqui com a gente. Quem sabe canta, quem sabe canta. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Por essa amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, perfeito pra mim. Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. É rock pesado hoje! Então vou ter que levar. Vai deixar um assalto pico, vai deixar um assalto pico. E a tropa? E a tropa? É o seu coitadinho de cachaça dessa tropa. É o seu coitadinho. A tropa é bagulho doido, bagulho doido. Vamos botar ela pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede. Família Chigueira, família Bro Álcool. Junto e misturado, Misael, Carla Vida, as blindadas, valeu. Depois que ela mamou. Quem sabe canta, vai. E aê, pelo tu tá beijando a mina que mamou o bonde dele. Canta! E aê, o bonde dele, tu tá beijando a mina que mamou. embora da hotel. As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Ela quica embaixo, ela quica. Vai meu item. No caldo, perel, perel, tel, tel, perel, tel, tel. E o dó tá por baixo fazendo seu papel. Perel, tel, tel. E aí, minha primeira dama? Que viaga com a gente. Eu falei pressão na festa da equipe Águia. One, two, three, e agora? Alô, Clemson! Vamos na Figueira aí com a gente. Pra cima e bate na palma da mão. E joga lá pra cima e bate na palma da mão. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Vai! Ei! Ei! Vai! Vai! Agora! O bagulho doido aqui do Águia! Partiu meu coração. Esse é pra todos. Que Biago, Anderson, Luciano, Jaderson. Quem sabe canta, vai. Canta. Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Yeah. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Meu irmão, pelo amor de Deus. Vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira. É pra cima! Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu destino. O bagulho doido. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. O bagulho doido, o bagulho doido, o bagulho doido, o bagulho doido, o bagulho doido. Explode o bagulho. Lá, DJ Sander. Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cabo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô à pressa. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Águia, Anderson, Luciano, Jaderson aqui presente com a gente. Um abraço pra você. DJ, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Rapaziada. O dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano, ciclano mais ainda. O espelho é tchau, pra inveja tchau, tchau, tchau. Vai, vai, o espelho é tchau, pra inveja tchau, tchau, tchau. O espelho é tchau, pra inveja tchau, tchau. Rapaz, mas por falar nessa música, por falar nessa música, fico o dia inteiro eu quero ver cantar agora. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não, não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda. Canta aí, vai! Por esperar que pra inveja tchau. Já fui. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E o bagulho já tá doido aqui agora. Nós é droguinha, tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Tiaguinho Pressão. Zé Droguinha, eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não curti. E agora? Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não curti trabalhador. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? DJ Diego Digital, manda um abraço pra galera de Coraci. Alô, galera de Coraci! Não te dei abertura, então não vem de confiança. Vai. Não Vai. Vem me rotular, não cabo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a pessoa. Olha que piada, tá aqui. Agora canta, senhor! Na cabeça, eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Se tua pão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a canta bandida. Esse bailão vai. Safada, bandida, quer dar pra mim ser a minha. E o bagulho doida. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Novinha, você é uma flor, filho do cabrão, se não for. Amarela lembra. Alô, César, galera do Eletrolite, aproxima, César, aproxima, você que roubou meu coração. E agora? E agora? Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Ficar com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar pulando na favela e morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Não chega, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da... No baile do Iterson Valente. Iterson Valente. Uoba, uoba, uoba. Me solta, me solta, me solta. Com essa boquinha, bicha minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Que eu tô danadinha do semana, pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Cai de boca que tá muito bom. Na danadinha e não para não novinha. Agradecer na danadinha e não para não novinha. Quem sabe canta? E aí, Guilherme LK? Essa aqui é muita onda. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Eu quero ouvir agora, viu? É que bora, eu... Milena, um abraço, viu? Uma surpresa pra você. Vamos lá. O de Júnior Show! Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. E eu quero ouvir, vai. Dentro hoje vai ter putaria. Agora senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Senta, Vivi, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta.

canta! Tá na hora de apaixonar! Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o patrocinador da equipe Águia, professor Carlos Gil. Ela, eita, professor, tá ali, valeu! Dela, a nossa e o Nicolau, toda a galera, viu? Sabor. Canta, vai agora, vai, agora, vai, agora, vai. Eu tenho um abraço. Alô, César Eletrolite, César, abraço, viu? Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor. Agora canta, vai. Agora canta, vai. Fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu mentir. O Antônio Carlos tá valor, né? Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura. O Davi ele comanda os caras doidos do Arraial. Obrigado, Davi! Do dedinho. Bora Leixão, bora Leixão! Meu mentinho com o seu mentinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura. A gente chela comer. Uhul! Esse é Neto Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica. O Nicolau dá valor e pressão. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. Olha a mocinha pra cima que eu quero ver aí, vai. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chip no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas. Olha a Vivi veio de cara pé sua, né, mano? A Vivi! Desse bar, afogando a saudade. DJ que ela dá valor. Tiaguinho Pressão. Beijando esse a Vivi, a Ciane e o Jorge. Com a gente, DJ Diego Digital. Manda um abraço pra galera de Guaraci. Obrigado, um abraço, viu? Você não volta, eu tô largada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Ô, beijando. Lourinho, João Silvano, Paulinho, Márcio Edson. Edson Lima aqui com a gente. Não é companheira nem se risca a faca. Você não volta, eu tô largada as traças. Pode crer. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você. Cachaça com cerveja. Érica Silva da equipe Água, um abraço. Com gasolina. Olha. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Canta aí! Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que me. Maiquinho tá aqui. Maiquinho. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Canta, canta! Vá pro inferno com seu amor. Deixar de ser peão de ouro e modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão, não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Deixar de ser peão e ouvir modão, não tem amor que faz. E a gente é do mato, viu, Júlio? É do mato, meu irmão. É do mato. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu da Vila Silva, sou da fazendinha. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Uhul, uhul. Mas coro no meu peito,

cabaré que foi? Singou no forró, E quem ganhou o apelido de dono? O anjo, outro aí, vai! Vai, solteiro, está vivo! Olha, pega, vai no zumbi, guarda a batida! Olha, Henrique Martins já tá chapado, viu? Chegou no forró ao lado do Nicolau, amanhã vai ter acerrado, viu, Nicolau? De dono de cabaré. Santo Antônio amanhecer lá, viu? Ô, Matinho! E quem ganhou a vida? Eita, que viagem! Que viagem! Sai de carrão, que é pra impressionar. Liga o paredão e bota o povo pra dançar. É farra sem limite, derrame de uísque. Aonde ele vai, a mulherada vai atrás. Chegou no forró, quero quer saber quem é. Ganhou o apelido de dono de cabaré. Quem foi? E quem ganhou o apelido de dono de cabaré? E chegou no forró, geral quer saber quem é. Quem ganhou o apelido de dono de cabaré? Chegou no forró, geral quer saber quem é. E quem ganhou o apelido de dono de cabaré? Diz! Vai, solteirão! Vai, solteirão! Olha a pegada do subindo, olha a batida! Júnior! Festa de tradição tem que tocar, meu irmão! Tem que tocar, tem que tocar! Vai! Tem que tocar nas festas de tradição! E a festa da equipe Águia, diga-se de passagem, tradição e a maior festa da região! Ela sentiu saudade, ela me ligou, e por telefone ela... Leão Lima, ele comanda os caras doidos do Ramel, viu? Ela sentiu saudade, ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorou de amor. De que ela chorou, Maiquinho. Ela chorou de amor, Maiquinho. De que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, ela diz que sofreu. Família Palmeira aqui, Brasil, com a gente, um abraço, obrigado pela galera aí, ó. Alô, família Palmeira! Ela pediu perdão. Um abraço, viu? E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Empresário Lucas, o do Palio GLH, farmácia do trabalhador. Ela chorou. Obrigado, hein? De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de do G. Diego Digital, manda um abraço pra galera aí. Chinela. Do piquenique da Viviane de Coraci. É a galera de Belém do Pará, obrigado você. Ela sentiu saudade, ela me ligou, e por telefone ela chorou. Ela sentiu saudade, ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorou de amor. De que ela chorou, de que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que ela chorou, de que ela chorou? Ela chorou de amor, ela diz que sofreu de solidão. E por telefone ela pediu perdão. curtir. Gostosona, sai na rua, sai na rapaziada. Vai, vai, vai. Seu rebolado é igual uma cobra mal matada. Ela usa saia. Nicolau já no meio da galera aí da VRB Águia, viu? Ele tá no meio dessa galera, viu, meu irmão? Fita em couro, ela é mesmo um tesouro. Rayane Iguagê. Gostosona. Oh, oh. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona, gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo. Equipe de Ace Black, viu? De Magalhães Barato aqui, Brasil. Um abraço, obrigado, olha a galera aí, ó. Vai, forró, arrasta, chinela. Mulherada lá do bairro, mói de ciúmes dela. Casadas estão lindas para dar um corné. E seu alabaixo, velho! Ei, Joe! Tu tá aqui na águia! Agora! Ei, Joe! Minha mulher tá me traindo. Vou dar festa da equipe e águia. E eu não faço nada. Vai, vai, vai, vai. Ei, Joe, por favor, chama a polícia pra fazer uma perícia. E o DJ, e o DJ, e o DJ, e o DJ. Tiaguinho Pressão. Ela só dá o oh, ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Ela só dá o ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Ei, Joe! Vai, doidão! Ei! Ei, Joe! Minha mulher tá me traindo, no forró se divertindo, e eu não faço nada. Ei, Joe! Um abraço, Rayane! Por favor, chama a polícia! Pra falar lindão aí, a gente, valeu! Então, alô, Rayane! É assim! Ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Ela só dá o ela só dá o Marcelo Edmilson, Maílson, o Wilson da equipe do Fluminense. A galera da passagem, um abraço, valeu! Sua cara, deixa, deixa. E te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa Samara. Deixa bater na sua cara. E te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, gatinha dengosa. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Um beijo ardente, olhar de serpente. E a Paulinha atrai, você não grande. Quer mais. A Samara atrai. Não, não, não. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. E o quê? Por que você me trai? Por que você me trai? Por que, por que? Por que, por que? Ô Samara, ô Samara. Amigo Bruno Edson da família do Palmeiras. Você um abraço pra você. Porque você me trai. Agora. Amore, e agora? pressão, que elas vão para me ver. Equipe Pro Algo, meu irmão, é pressão, vou te contar. Galo, parceiro, vim ter pouco a pouco. Dizem que elas vão a merda, é burguês, pesca nobre. Dizem que eu não sei que o choque maneiro. Se ele for na boa, afasta o choque na boca. Se ele para nos vê-lo. Hambúrguer desse coração, só de mim que decola preto de movimento sensual, o movimento é bem sexy. O movimento é bem sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim. E a mão na cabeça! Assim todo mundo, uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. É sexy. Vai. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa. Alô, deixou, chega mais, meu brother! O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo, vai. Garima até embaixo. Embaixo. Embaixo. Em cima, em cima, em cima. Devagarinho até em cima. Em cima. Em cima. Devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima, em cima. Em cima, bate já... forte o tambor. Uva! Uva! Bate o tambor agora. Bate forte o tambor. Eu quero é tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. Bate forte o tambor. Olha a galera endoidando tudo! Essa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrer do nosso rio mar. As barrancas de terras caídas faz barrer do nosso rio. Olha São Pedro! Rio da minha vida, imagem tão linda. O lance do Black e o agente! Caboclos construiu amor. Céu, a mata e a terra uniu os caboclos, construiu amor. E bate forte. Pode subir aqui no palco, a galera. Pode subir, pode subir. Tá liberado. Forte o tambor. Eu quero tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Agora. Oba, oba, oba. Vai, vai, vai, vai. Alô, Equipe Águia, um abraço. Batidão, tá ali, tá ali no batidão. E doida, e doida, e doida esse, e doida esse, e doida esse. Vai, vai. E agora? Vai. Doido do Arraial rolando, é isso, um abraço, obrigado a todo mundo aí, ó. Quebra saco, G, vai! E agora? Bora pro álcool, todo mundo aqui na frente, valeu! Galera do Corinthians aí! Galera do Electrolyte também, valeu! Jumping, look at the party going on the dance floor. Because that's where the party's at. And

mas esbarrei com a amiga dela. Bora pro álcool. Na mulher gostosa, disse que a do... Alô, menina! Brigou, e ela vai... Joga pra cima! Então joga! Joga tudo! Joga o popô na piroca, então joga, então joga. Joga, joga! Joga o popô na piroca, então joga, então joga. Joga o popô na piroca, então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Joga o popô na piroca. Então festão do Palmeiras em Brasil Novo, dia 20 de julho. Joga o carroça da saudade. Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá. Ter que tá lá. Manda o pa... Direto pro RH, pro RH. Só cachaça, tequila e esse som. Olha a galera do Palmeiras lá no fundão, viu, campeão? Quem tá feliz aí? Vamos junto, vamos junto. Azul piscina, a preta domina, todas de biquíni. É bom. Galera de coração no fundão, é muita pressão na tua cabeça. É mais uma do MM, é o menor do Mandelão. E aí, DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o baile. Agora, Nicolau, agora, vai, agora, vai, agora. Hoje vai, tu só veio na intenção de vral, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral. Vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem. Então vem! Então vem. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral. Interson. Favela, fica doidinha. Então vem sentando. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, vai, assanhadinha, vai. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, vai, fica doidinha, vai. Então vem sentando aqui. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doido. Alô, Bob! Alô, Bob! Então vem, Bob! Senta. Tá no mesmo hoje, Bob! Aqui, essas malandras, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. O bem amado da cabanagem tá aqui. Vai mexendo a bunda no ritmo do popó. E doido o bagulho. Boquinha, bicha minha, sainha, bota pra fora essa linguinha. Me deixa com tesão, que eu tô danadinha do semana. Pretinha, vamos. Quanto dia agora? Cai de boca, que tá muito bom. Oh. Cai de boca, que tá muito bom. Oh. Agora é contigo, tá? Vai dar gostosinho, vai. Interson e Lojas Santa Fé. As verdadeiras tradições de Curuçá.